Você se rendeu aos meus costumes, soube controlar seus ciúmes, que te fez pensar diferente. O amor está muito presente em mim. Você é tudo que sonhei. Você deu bola e eu entreguei. Neste amor de pele, alma, corpo e coração, saí desse mundo da desilusão e agora achei minha estrela perdida. Sem você, meu mundo é tão triste, é tudo bagunçado. Dá calafrio no corpo, é mundo acabar. Vocês são os amores da minha vida. Quem tá feliz, solta o grito! Você se rendeu. Quero ir. Que te fez pensar diferente. O amor está muito presente em mim. Você é tudo que sonhei. Sem você, meu mundo é tão triste, é tudo bagunçado. Dá calafrio no corpo, é mundo acabado. Você é o amor da minha vida. Esse amor de pele, alma, corpo e coração, saí desse mundo da desilusão e agora achei minha estrela. Vocês são os amores da minha vida. Você, você, você é o amor da minha vida. Você, você, você é o amor da minha vida.